a todas e a todos, bem-vindos ao programa Vozes de Portugal. Eu sou o Jorge Silva, vou estar aqui convosco até às 12, até ao meio-dia, como sempre, todas as manhãs de quinta-feira. E hoje temos na manhã de quinta-feira, 9 de abril de 2026, e vamos começar o programa hoje com um bonito tema que tem por título No Teu Abraço. Depois vem As Saudades de Ti, também uma música que kizumba, um pouco romântica, e o Calema, e muita música até o meio-dia, e também alguns fatos, dois fatos pelo menos, até para todos vós que gostam de fado e não só. E depois temos muitas dedicatórias também a partir das 10 e um quarto, 10 e meia, para todos vós que tens aí desse lado e que estão na nossa companhia. E quero já agradecer mais uma vez. Muito obrigado a todos pela companhia. Para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos. Quem está a trabalhar também, um ótimo dia de trabalho. E quem vai pela estrada, à escuta do 96.2 FM da Rádio Arcomercial, muito boa viagem a todas e a todos. Vamos lá começar o programa com este bonito tema. E depois eu volto já a seguir com muita música, com saudade de ti. Tem aqui um bonito tema de kizumba para todos vós. Até já, muito bom dia. Teu abraço, bonito tema aqui para começar o programa de hoje. E agora vamos ficar com a saudade de ti, com aqui os que uma música aqui zumba romântica. E depois vem já aí o Calema com Achei um Amor. Muito bom dia. Saudades de ti. Oh, amor. calada da noite, o silêncio me chama. Sinto teu perfume na minha alma. A lua testemunha o vazio que ficou. As batidas do meu coração repetem o teu nome. As horas viram dias à tua procura. Se pudesse voar, cruzava o céu um instante para apagar esta dor de um adeus tão distante. Saudades de ti, meu amor. Saudades de ti. O meu coração está sem destino. Desfaz este vazio. Volta para mim. Saudades de ti. Sem teu toque fico sem rumo. Teu riso era melodia, hoje é só um lamento. Até o vento me engana, sussurrando tua voz. Quando abro os olhos já não estás aqui, amor. Saudades de ti. Saudades de ti. Saudades de ti. Saudades de ti. Oh amor. Saudades de ti. Saudades de ti. Oh amor. Saudades de ti, meu amor. Saudades de ti. O meu coração está sem faz este vazio, volta para mim, saudades de ti, sem teu toque fico sem rumo. Tu es a luz que o meu peito. ainda lembro quando tu subiu. Parei no tempo, fui só teu por um instante. É que teu toque me subiu. Virou saudade antes mesmo de ser amado. Contigo eu sinto que sou mais, que tenho forças pra correr atrás. E se amanhã o mundo for tenaz, é contigo que eu enfrento tudo e nunca volto atrás. E agora eu vejo que era contigo que a vida queria me juntar. Tu és abrigo, tu és destino, tu és verdade que eu sempre pedi. Foi o Carema com Achei um Amor, 9 horas e 18 minutos. E agora vamos ficar aqui com a Joana e morrendo de amor. E logo a seguir vamos ter o Paulo Castelo com a Cada Batida do Meu Coração. Muito bom dia, até já. Deixa eu viver minha vida, deixe-me ao menos tentar. Juntos estamos sozinhos, sempre perdidos em sonhos, sem se achar mais, sozinhos, sempre com medo de sofrer. Servem mesmo pra poemas e canções.

olhos que fazem baixar os meus, um riso que se desvanece nos seus lábios. Este é o retrato sem retoques do homem a quem pertenço. Quando ele me abraça, quando ele fala comigo suavemente, je vois la vie en rose. Ele sussurra palavras de amor, palavras do dia a dia, e isso afeta-me profundamente. Ele entrou no meu coração, um pedaço de felicidade cuja causa conheço. Jurou para toda a vida. E assim que o vejo, então sinto dentro de mim o meu coração batendo. Noites de amor sem fim, uma grande foice irada que toma o seu lugar. Os problemas e as tristezas desaparecem. Feliz, feliz até a morte. Quando ele me abraça, quando ele fala comigo suavemente, Jesus vai lá bem rosa. Ele sussurra palavras de amor, palavras do dia a dia, e isso afeta-me profundamente. Cuja causa conheço. És tu para mim, eu para ti na vida. Ele disse-me isso, jurou para toda a vida. E assim que te vejo, então sinto dentro de mim o meu coração batendo. E agora vamos ficar com a Vicky Souza, que o seu amor é tudo. E depois vem os Nenem já com a Sabor a Kizumba e Paulo Gonço e muita música, como sempre. Até já, muito bom dia. Nós somos um do outro e assim sempre será. Nosso amor eterno, céu e o mar, sol do amanhecer, eu e você, noite e luar. Sol do amanhecer, eu e você, noite e luar. noite e a lua, como o brilho do sol no azul sem fim, como um farol na escuridão sem fim. Assim eu vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Assim eu vejo você, meu grande amor, brilhando em mim. Voarei no céu como um beija-flor, mais que um sabor. uma leão do sabor que me enlouquece sem fim. Segunda, sabor do lã. Na terça, abacaxi. Na quarta, sabe a maçã. Na quinta, sabe a kiwi. Alô, fim de semana chegou. Qual o sabor que hoje trazes em ti? Alô, fim de semana chegou. E tens sabor a risoto. Eu tenho sabor a ti. Porque o teu beijo tem mais que um sabor. E o meu desejo aprova o nosso amor. Porque o teu beijo tem mais que um sabor. E o meu desejo aprova o nosso amor. Aqui Zumba Ficos Nénamos, e agora vamos ficar com o Paulo Gonço e as Pedras da Calçada. Logo a seguir vamos ter a Isabel com os Irmãos Verdade. Muito bom dia. O suspeito foi calado, não tendo as provas na mão. Não sabemos por que fado, estando longe dele então. Não teve companhia e nem reclamar ninguém. Não chegou a ser refém. Por um dia, oh, é nas pernas. Irmãos Verdade com a Isabela, e agora vamos ficar com Aceita o Silêncio que te Trago, e depois vem William Brandt com Amare. Muito bom dia, até já, obrigado pela companhia. 9:49. Aceita o silêncio que te trago esta noite, feito de mil beijos que eu nunca ousei dar. Não são rosas murchas, nem promessas vazias, são os meus desejos que o tempo não levou. No vazio entre as palavras eu guardei teu nome, em cada pausa bate o meu coração por ti. Aceita sem medo, meu amor, sem perguntar, que este silêncio grita o quanto eu sou teu. Aceita, aceita o silêncio que te trago. É amor em segredo, é fogo que não apaga. Pra sempre, oh, aceita, aceita, aceita, aceita, és tudo pra mim. Aceita as noites que eu passo a imaginar-te, teu riso ecoando no escuro do meu quarto. Trago o calor das mãos que tremem por te tocar, e o cheiro da tua pele que ficou na minha alma. Não preciso de vozes altas nem de multidão, basta o teu olhar pra eu me sentir em casa. Aceita este tudo que eu sou e que eu dou. Transformo meu silêncio no teu eterno sim. Aceita, aceita o silêncio que te trago. É amor em segredo, é fogo que não apaga. Aceita, és tudo pra mim. E se o mundo gritar que o amor precisa de barulho, eu fico quieto, mas fico aqui a queimar por ti. Deixa eu ser o silêncio que te envolve devagar, até tu sentires que sem mim não há mais ar. Aceita, aceita o silêncio que te trago. É amor em segredo, é fogo que não apaga. Aceita, aceita. ama se perde. Fica em nós mesmo sem perceber. O que aprendemos com o amor permanece. É parte de quem eu sou, de quem vou ser. Ficar. E no amor

com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta de ti. Agora sabes tudo, talvez possas entender. Vês meu choro e sofrimento. Não é por não te amar, é sim por mais nada ter, que choro e sofro, mas por dentro sinto em mim um vazio. Uma falta, uma dor que acabou com tudo de mim. E quanto mais passa o tempo, mais eu sinto, sinto falta de ti. São 8 minutos e 30 segundos das 10, perdão. E agora vamos ter dois fados aqui, como sempre, todas as manhãs, já sempre aqui, dois fados para todos vós que gostam de fado. E vamos ficar desta vez com a Ana Moura. A Ana Moura que vai nos cantar a Fadista, e depois vem o Ricardo Ribeiro também, com Amor Ausente. Ricardo Ribeiro, a grande voz também da nossa música, do nosso fado, que é o Ricardo Ribeiro. E depois vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia, como sempre. E então vamos ficar com estes dois fados para a senhora Fernanda Campos, para o seu Delfim, para o senhor Lopes, Mário Lopes também, para o Augusto Silva, para o Paulo, para o Jorge, para o Costa também. Um abraço para todos vós que gostam de fado. Então vamos lá ouvir estes dois bonitos fados, que é a Ana Moura e o Ricardo Ribeiro, dois grandes fadistas, e depois eu vou deixar aqui com muitas dedicatórias, como disse, até o meio-dia. Vamos lá então, muito bom dia a todos, até já.

se viver, se não vejo os olhos teus? Me importa se viver, se não vejo os olhos teus? Neste maldito desejo podes crer, se não te vejo, não vejo a noite passar. Tristeza de te crer. Enquanto a noite não passa, passar sem ti. São 17 minutos das 10 e acabamos de ouvir estes dois bonitos fados aqui para todos vós que gostam de fado e não só. E agora vamos já ficar com uma dedicatória e vai ser já o Tony Carreira com E Fudré. Já me creton passe, bah oui, me creton e picour, como on dit. E celle-là, c'est pour Marie Martin qui a l'écoute e qui est avec nous e avec elle e puis tous ceux qui aiment Tony Carreira. Et juste après, on aura un DJ algorithme avec Cory Di Montagna. Ça, et celle-là, ce sera pour Françoise juste après. Mais on va écouter tout de suite. Il faudrait jamais que le temps passe pour Tony Carreira, pour Maryse Martin qui est là avec nous, qui est à l'écoute et que j'ai dédicacé cette jolie chanson de Tony. Bonne journée à tous, merci pour la compagnie et à tout de suite. Voilà, on s'est tout dit, y avait un paradis, mais ce n'est plus nous. Mais une maison bleue, le ciel des choses heureux, mais ce n'est plus nous. Il y avait une balançoire, un chien et des canards. Sur ma photo, je vois une femme auprès de moi, mais ce n'est plus elle. Cette étudiante en droit protestant avec moi, non, ce n'est plus elle. Devant la maternelle, ce n'est plus la rebelle. Il faudrait jamais que le temps passe, faudrait jamais rien changer de rien. Ni les visages dans la glace, les adresses des copains. Il faudrait jamais quitter l'espace où on s'était né au quotidien. La fille du tabac en face, les policier marocain. Il faudrait jamais que le temps passe, faudrait jamais rien changer de rien, ni le sourire dans la glace du bistrot parisien où je t'aimais bien. Je passerai mercredi ici, si tout va bien. J'ai trouvé une maison pas loin de la maison, et on verra bien. Et j'ai gardé l'espoir de pouvoir te revoir. Jamais rien changé de rien, ni les visages dans la glace, les adresses des copains. Il faudrait jamais quitter l'espace où on s'était né au quotidien. La fille du tabac d'en face, l'épicier marocain. Jamais rien changer de rien, ni nos sourires dans la glace du bistrot parisien où je t'aimais bien. Jamais que le temps passe, canto Tony Carrera pour Maris Martin Yevel. C'est DJ Alder Ritmo pour Cori di Montagna pour Françoise. A tout de suite. Montagne alto, come guardiani fidi, figliano monco ci chidini. Cori di Montagna. Cantate con me a voce di l'Eterno tra le stelle un mare. Cori di montagna non mi lasciate mai in l'ombra e la luce siete sempre qui. I pini ballano con passi dolci, un fiume canta in note profonde e sciolte, rocce parlano con voci antiche, storie di amore e di verità antiche. Cori di sempre qui, o montagna amata, santuario vivo, domande senza risposte, rispondite con silenzio divino, in vostro cuore troviamo un rifugio, ogni battito è un ricordo di ciò che siamo. Cori di montagna, cantate con me, a voce di legende, tra le stelle e un mare. Cori di montagna, non mi lasciate mai, in l'ombra e la luce, siete sempre qui. Il sole cala, dipingendo d'oro, due cime che brillano come l'oro, e stelle spuntano come lacrime di luce, ricordi eterni di notti mai scordati. La parola scorre come acque di montagna, sentimento che cresce con ogni melodia un sadà, le voci si unisce noi in un cori senza fine. Cori sinceri, chi mai si spegne? Cori di montagna, cantate con me, a voce di l'Eterno, tra le stelle e un mare. Cori di montagna, non mi lasciate mai, in l'ombra e la luce, siete sempre. Sempre qui. C'était Cori di montagna pour Françoise. Et là, on va écouter La Paloma. Et celle-là, c'est pour Geneviève qui écoute, qui est tous les jours avec nous aussi. Donc, on va écouter cette petite musique. Et puis, juste après, on aura Os Amigos da Sobreposta para o Seu Buraco. E também Exploradores Tugas com as Lágrimas da Saudade para o nosso amigo Luís. Até já!

Estuga aqui com as lágrimas da saudade para o Luís, mais atrás foi os amigos da sua proposta. E agora vamos ficar com as guitarras de Lisboa, com Fernando Farinha para o senhor Agostinho Monteiro. Até já! Guitarras, atenção, cantai comigo, calai o vosso pranto, trinai, como vos digo, trinai, guitarras. Desta vez, sem ar magoado, trinai enquanto canto, que é vós este meu fado. Guitarras de Lisboa, noite e dia, trinando nas vielas da cidade, guitarras que dão voz. E vão falar a sós com a saudade. Guitarras de Lisboa, esquinas do passado. Dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Guitarras são iguais nossos tormentos, iguais nossos reveses, são mais nossos lamentos, são mais guitarras. Mas a rir quando é preciso, mostramos muitas vezes que a dor pode ser riso. Guitarras de Lisboa, noite e dia, trinando nas vielas da cidade. Guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a saudade. Guitarras de Lisboa são meninas brincando nas esquinas do passado. Dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Por as guitarras de Lisboa passou Fernando, Agostinho Monteiro. E agora vamos ficar com uma sou portuguesa, imigrante de Estugas também, para a Glória e para a Fernanda, da parte da Maria. Até já! Choro bem guardado no olhar. Saio fora da minha terra com coragem no peito e medo de ficar. Fica o pai, fica a mãe, fica a casa, fica o chão. Ficam cartas por escrever, fica a saudade no coração. Levo a mala cheia de sonhos e a fé presa num cordão. Vou à procura de futuro, mas levo Portugal na mão. Sou português imigrante, vou-me embora, mas fico aqui. Levo a terra dentro do peito, onde eu for, leva por mim. Sou português imigrante, vou sorrindo para não cair. Choro em silêncio à noite, mas de manhã volto a seguir. Deixo irmãos e deixo filhos, deixo abraços por acabar. Deixo festas, deixo domingos. Longe da minha terra, sou raiz que insiste em crescer. Sou portuguesa imigrante com o mundo inteiro à frente de mim. Mas é Portugal que me chama desde o princípio até ao fim. agora vamos ficar com o Kizumba, vão com as bombocas para a Maria e depois eu volto já a seguir. Até já. Kizumba é bom para a Maria e agora vamos ficar com o DJ Man, que é com o Laurindinha, um pouco remixado. E este é para o Luís Gonçalves, para o Sr. Luís Gonçalves e para a sua esposa ali para os lados da Ion Vale. Muito bom dia. foi a Laura Indinha, aqui um pouco remixado para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa. E agora vamos ficar com um fado, vamos mudar um pouco de música. E on va écouter un fado avec Jérôme Robert et Damien Poyard pour un tango. Et celle-là, c'est pour Chantal qui a écouté. Bonne journée à elle, bonne journée à vous tous. Merci pour la compagnie.

São 6 minutos das 11 e agora vamos continuar com mais músicas e mais dedicatórias depois desta pequena página publicitária. E vamos já ficar aqui com o Crácio com a saudade de ti. E esta é para a nossa amiga e ouvinte Manuela, que dedica esta música ao seu marido, a todos os animadores também e a todos os ouvintes da Rádio Arconciel. Sem esquecer a nossa amiga e animadora Clória também, e o Sr. Lourenço, que vai estar cá amanhã convosco também, com muita música, como sempre, que tem aqui para vos oferecer. Vamos lá então ouvir esta bonita música do Cássio para a Manuela e depois eu volto já a seguir. Até já. Cantou o Cássio para a Manuela e agora vamos ficar com a Linda de Sousa e o Meu Lírio Roxo para a Irene. E depois vamos já ouvir também, daqui a pouco, o Rami Sayá com os Conservadores do Plantão por Martin. Até de suite. Primavera, desejava amor. feia l'Irio Roche, meu l'Irio Roche, quel indezzo de Pairen, e agora vamos ficar tutta la mia carriera con Elle et moi, giusto après on aura Rémi Saillard con le soleil, quand le reviendra le printemps, pardon, pour Martine. A tout de suite. Je n'ai jamais aimé qu'elle parmi toutes ses filles. Ses yeux, sa voix, son corps, ses doigts, tout ça n'appartient qu'à moi. Ce sentiment d'amour vraiment, je le tiens entre mes bras. Ses fruits défendus, quand elle me dit qu'au paradis, un Dieu n'attendait que nous. Moi je me dis que par ici, même l'enfer me serait doux. Cantou Tony Carreira e agora vamos ficar com o Rémi Saillard com Quand viendra le printemps por Martin e já reviendrai juste après. Tout de suite. tira mes seyas quand reviendra le printemps pour Martine. E agora vou ficar com o malhão aqui um pouco remixado para a Dona Rosa. E depois vem já aí o Paulo Trindade e a Fátima Rodrigues. Muito bom dia. Malhão para a Dona Rosa, aqui um pouco remixada. Vamos ficar com o Paulo Trindade e a Fátima Rodrigues com o Fado é Destino e o Amor. Não, o Fado é. É como. Oh, já perdi o título. O Fado é Caminho, o Destino é o Amor. Assim é que é. O Amor é que é o Destino. Muito bom dia. minha voz feita para se molhar, porque o fado é dor, mas é bonança, é o jeito mais puro de amar. O fado é o caminho. Fátima Ribeiro, Fátima Rodrigues, perdão, com uma canção aqui de Paulo Trindade, com o fado é caminho e o amor é destino. E agora vamos ficar com o Carlos Sotelo e esta é para a Clarice, que está também na nossa companhia, como sempre. Depois vejo aí outra vez o Tony Carreira. Até já. Ai, se for tão mimosa,

as sombras escondem o caminho. Nada parece ser o que é. Também eu já me perdi sozinho. Olhos fechados e nenhuma fé. Olhos fechados e nenhuma fé. Chute de pés com o Falcão, para todos os fãs dos Chutes, para o seu Duarte, para a sua esposa, para a Fátima, para todos vós que gostam dos Chutes. E agora um pouco de blues aqui com o Rui Veloso, com o Saigalho Blues. E logo a seguir vamos ter o Marco Paulo com a Santa Maria. Eu te agradeço, e esta é da parte da glória para todos vós também, e para todas as pessoas com problemas de saúde, e para todos os animadores, claro. E depois eu vou deixar a seguir. Até já. Bando linha, bando

E pronto, amigos ouvintes, estamos mesmo a chegar ao meio-dia e vou-vos deixar com a RDP Internacional e as notícias de Portugal e do mundo. E eu voltarei para a semana com mais músicas, mais fados, mais dedicatórios, como sempre. Espero que gostaram, espero que foi do vosso gosto. Com estas músicas variadas aqui nas dedicatórias e também com as vozes antes, na primeira hora do programa, e eu voltarei, como disse, para a semana. Amanhã estará cá o nosso amigo Lourenço com muita música também para vos oferecer, como sempre, e muita música aqui sempre, todos os dias, na Rádio Arconciel. E então um bom continuação desta quinta-feira, bom fim de semana que está já aí à porta. E tudo de bom para vós, sejam prudentes, sejam felizes e até uma próxima, se Deus quiser, até para a semana cá estarei, quinta-feira estarei cá com muitas músicas outra vez e alguns fatos para todos vós que gostam de fado. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, sejam prudentes e até para a semana, até uma próxima. Muito bom dia. Da manhã no continente.